Você está ouvindo o Mexidão Cast. Oh, yeah! O podcast do Mexidão Rocks. Olá, amigos! Está começando mais um Mexidão Cast, o número 95. And here we go. Olha só, vocês, hoje vamos falar um pouco sobre o limite do humor. É, quem não sabe, nós somos um blog de humor, gostamos de contar piadas sem graças e muitas vezes nos perdemos nela. E hoje vamos falar um pouquinho disso. Eu sou o Thiago Mendes, estou na presença ilustre e adocicada dele, meu caro amigo Lucas Breno. É, Lucas Breno sou eu, e será que é mesmo Never End? E por falar em Never End, dele que gosta de uma boa sacanagem, no bom sentido, claro, meu caro amigo Thiago Coutinho. Sabe o que você ia chamar pra mim? E a gente, tudo bom? Por falar em tudo bom, tudo batuto, estamos na presença dele também, meu caro amigo André Neto. Fala, fala galera, tudo bem? Como é que tá? Vamos aí falar dessas comediazinhas aí, né? É muito importante a gente lembrar, porque... pra quem não gosta, né? Enfim, não gosta de uma boa piada, acho que todo mundo gosta de uma zoeira. E com a internet, evidentemente, tudo se potencializou muito nos últimos 5 anos, principalmente. O humor negro, aquele humor até um pouco agressivo, tomou uma força muito grande. E quando foi que isso começou? Existe mesmo algum limite pro humor? Vamos ver se a gente chega a alguma conclusão. É uma discussão muito difícil, vocês concordam? Com certeza, cara. Concordo, cara. Só concordo? É, que bom. Ó, é o seguinte, eu costumava me ver muito Chaplin, desde pequeno, na TV Minas. Não sei se até a TV Minas tem até hoje, mas esse festival Chaplin parou de passar. Eu gostava muito do humor do Chaplin, que ele tinha piadas assim, sérias, né? E que fazia o pessoal rir. Mas a maioria das vezes eram críticas. Uhum. Tem o menino, né? Aquele filme Menino é a crítica. Né? Então, assim, o humor negro ele tá implantado desde que o humor existe, né? Desde que o humor chama humor. Ele sempre teve lá, né? Né? Justamente. É, alguns de uma forma um pouco mais sutil, outros descarado, em formato crítica. O Monty Python mesmo tem uma aquela coisa da crítica social da época deles, lá implantada às vezes nas piadas. Então, é uma coisa muito... está incrustada no humor essa forma de criticar. Isso. No Brasil, a gente não teve, a nossa geração nos 90, só o nerd, entre aspas, é quem realmente acompanhava essas coisas mais de fora. E a gente no Brasil tinha que os Trapalhões, escolhendo o professor Raimundo, principalmente a gente que é final dos anos 80 e 90 ali, a gente acompanhou mais essas coisas. E mesmo nos Trapalhões já tinha aquela piada, aquela crítica, o professor Raimundo criticava a questão da educação no Brasil. Vocês gostavam da escolinha do professor Raimundo, Trapalhões, do Golias? Cara, dos Trapalhões eu ia gostar, mas a escolinha do professor Raimundo, velho, era muito chato. Pelo amor de Deus, eu odiava aquilo, não aguentava. Era só eu, né? Aí eu gostava porque a escolinha do professor Raimundo brinca com uma coisa que é tipo assim, eu curto pra caramba, que é a crítica social, né? E nada mais engraçado do que zoar com a realidade, cara. Eu curto pra caramba esse tipo de humor. Eu acho que o humor, a Rede Globo tem muito disso. Os Trapalhões, escolhendo o professor Raimundo, surgiram na Globo. Eles começaram com críticas muito boas. Escolhendo o professor Raimundo mexia com muita coisa, trabalhava com muita coisa. Os Trapalhões trabalhavam com muita coisa. E o humor, até assim, sabe, envolvia assuntos de sexo, assuntos de miséria, até de bebida. Uhum. O Mussum brincava muito com isso. Brincava. Só que a coisa foi tipo, se perdendo, eu acho, por causa da velha e irritante hipocrisia. Você entendeu? Ah, não pode falar. Ah, não pode citar. A censura, entendeu? Né? Justamente. TV aberta começou a censurar e aí tiveram que cair naquele humor pastelão, muitas vezes até bobo, né? Aquela coisa bobo, chata. O homem tem que mijar um do lado do outro, cara. Isso dá um certo clima competitivo pra coisa, né? Pô, uma vez tinha uns negão do meu lado, parecia uma corrida de cavalo. E eu ali, né? De pônei. Não. Ô, oh, não aplaude isso não, maluco. Vocês estão me tirando, cara. Quem acompanhou os anos 80 ali, os anos, início dos anos 90, viu o humor na TV aberta, principalmente na TV aberta, se transformar. A gente saiu de Trapalhões, escolhendo o Professor Raimundo, onde, mesmo sendo uma piada de duplo sentido, envolvia sexo, política, muitas vezes, era uma coisa inocente e leve. Quem chegou no meio dos anos 90 encarou, principalmente na MTV, que trouxe isso, né? O Hermes e Renato, o Jackass, e aí começou um humor mais agressivo. Né? Quem lembra das pegadinhas do Jackass no início, nego comia vômito. Esse ponto eu já acho pesado, cara. É. Bizarro. Era uma coisa bizarra, mas era engraçado. Eles, mesmo sendo agressivo, é que o Jackass era uma piada, era mais agressivo, mas ainda era engraçado. Mesmo assim, eles sabiam fazer, mesmo sendo agressivo. Cara, o Jackass continua agressivo até hoje. Se você assistiu o mais recente, que é o 3, é bizarro as coisas que eles fazem, sim, cara. Sim. Joe Knoxville, né, os caras e companhia ali, os caras fizeram uma parada bem, bem foda. E o Hermes e Renato, no Brasil, chegou com muita influência de Monty Python e outros, né, dos anos 70 e 80, principalmente, com humor nonsense, muitas vezes agressivo e engraçado, né, bem criativo até. O humor do Hermes e Renato, eu curtia bastante também, porque além de brincar com muita coisa social, assim, da atualidade, eles brincavam na música, né, cara? Que é uma coisa que eu curto pra caralho, né? É. Aí eu gostava pra caramba de Hermes e Renato. Cara. Já, assim, voltando no Jackass, cara, eu nunca gostei de Jackass, velho. Eu devo ter visto o trailer de cada filme, mas nunca cheguei a assistir nenhum. Porque eu acho muito pesado, cara, o humor daquele jeito. Eu não vejo graça, sabe, naquele tipo de humor. Cara, tem algumas coisas que eles fazem que é da hora. Por exemplo, aquela que ele pega, no primeiro, eles pegam um foguetinho de peça junina, amarra no binal e acende, entendeu? Isso daí chega a ser engraçado, mas tem coisa que é muito pesada, né? Tipo, brincar com vômito, esses caramba quatro aí. Essa coisa acaba que fica nojenta, né? É. Mas assim, o Hermes Renato, cara, eu até hoje eu assisto, bicho. Eu coloco no YouTube pra assistir que eu racho. Igual o Huawei. Huawei, faz. Huawei pra. Eu acho o Huawei foda pra caramba. Você entendeu? O Jackass eu acho foda. Eu conheci Jackass, assim, depois do que eles explodiram, né? Que eu comecei a ver Jackass. Uhum. E eu vi o 2 e o 3. O primeiro eu não cheguei a ver, velho. Mas tem algumas coisas lá que são. Eu não acho ruim, mas eu fico de cara, sacou? Eu fico assim, abismado. Com limite, né? Sacou? Os caras dando comida pro crocodilo, segurando a carne na boca. Olha isso, mano. Eu acompanhei Jackass ainda quando era série na MTV, cara. Ficava acordado até meia-noite pra assistir aquela porra. E dei boas risadas, claro, mas eu lembro até hoje da vez que eu vi o campeonato de iogurte. Era um super litro de tipo um super litro de leite, que lá nos Estados Unidos não é na caixinha igual a gente toma aqui, é um litrão mesmo, tipo um galão de leite, só que cheio de iogurte de morango. E os caras, quem tomasse mais ganhava, e quem ganhou foi uma mulher. Os caras vomitou, mas vomitava de dar jato mesmo, cara. Uma parada super nojenta. Coisa assim, aquele jato rosa, cabuloso e tal. Então é uma parada bem, bem pesada, mas que influenciou outros, né? Depois a gente tem aí o Pânico na TV, que agora é Pânico na Band, né? O programa Pânico que veio pra televisão. E extremamente influenciado pelos caras do Jackass. Então, É, declarado, né? Eles declarado, né? Eles falam mesmo que tem influência, foram cobrir o último filme dos caras que saiu. E assim, é declarado mesmo. Eu gosto do Pânico. Tem algumas coisas que eu acho bem chatinhas, mas eu gosto. Tem umas coisas que você vê que é armado, que. É. Mas as entrevistas deles com os caras na porta das festas são muito engraçadas. Só. Eu acho. Esse é o meu áudio do programa é esse, cara. É tipo, eu adoro, velho, ver alguém sendo azucrinado. Isso eu adoro, cara. É muito bom você ver a pessoa no limite do estresse, sabe? Tipo, e o cara tá lá. Às vezes eu fico empolgado quando o cara tem um problema tipo Netinho. Lá em 1994, o cara bateu na mulher dele, fraco. Véi, em 2014, os caras viram o Netinho. Pega o cara, véi, pra mim, véi, é a melhor coisa do mundo. É igual eles foram dar agora as calças do André Marques, que ele parou de usar. Eles foram dar pra Fritegina. Tá vendo, cara? Esse tipo de humor, velho, é maravilhoso, cara. Aí já começa a cair um pouco na questão do limite, né? O Jackass, por exemplo, o limite dele pro Lucas e pro Iago é a questão da nojeira, o excesso do nojo. É, pra mim, no Pânico, na TV, quando eles ficam forçando o cara a dar uma entrevista, igual eles fizeram recentemente com o cara lá do Massaranduba, do Cacete Planeta. Tem umas coisas necessárias, não é engraçado e deixa o programa chato. Eu acho que o limite do humor, do Pânico, ele para, a graça para a hora que começa a mexer com uma coisa muito pessoal. Você entendeu? É qualquer tipo de humor. Assim, se você faz uma piada para uma multidão, é uma coisa. É igual os melhores humoristas fazem, eles já fizeram. Você entendeu? Agora, quando você faz humor de uma pessoa, e às vezes é um constrangimento que ela tem, não faz tanto sentido, aí eu já acho que ultrapassa. É uma coisa pessoal, vira pessoal, entendeu? Eu concordo com você, André. Concordo com você nisso aí. Igual eles fizeram com a Carolina Dieckmann. Quando saiu as fotos. Chegaram no ponto que eles conseguiram estressar ela de um certo modo, que ela mandou um processo violento. Cara, eles não podiam citar o nome dela no programa. Mas também é azar dela. Ninguém mandou ela cair na internet, depois não aguentar o negócio, né? E aí tem um outro questão. Eu acho que a primeira deles é que levou a isso. Uma vez eu tava no shopping, sozinho, né? Aí, pá, praça de alimentação, não sei o que, fiquei apertado pelo banheiro, fui correndo no banheiro, já entrei no banheiro, botei o menino pra fora, onde é que eu ia mijar, aquela coisa e tal. Aí, mano, quando eu vi, esqueci minha carteira em cima da mesa, velho. Aí voltei pra pegar, tal, do que eu voltei, peguei a carteira, mas o menino ficou pra fora. Oh, foi a situação mais ridícula que eu passei na minha vida. Foi sinistro, porque ninguém reparou que eu tinha... Ha. Falou os pirocudos aí. I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would not. Bom, nós vamos agora pra parte do programa que eu acho que vai ocupar um espaço maior. A gente tá falando até agora de humor na TV, praticamente, só na TV, e bem específico na TV aberta. É aonde tem limite, né? É onde tem limite. Com o crescimento das redes sociais, principalmente o Facebook, a questão da zoeira tomou proporções gigantescas, ao ponto de pessoas entrarem em depressão, ficar uma coisa bem escrota. No Orkut, quem viveu bem a época do Orkut, eu acho que o André tá junto comigo, né? Mais junto comigo nessa do que os meninos, do que eu... Que nada! Isso, cara, tá maluco? Caramba! Cara... Meu auge foi o Orkut, cara! Cara, eu sou... Deu meu auge, ele fala como se fosse meu auge. Olha, cara, eu sou da época do... Eu tive o meu Orkut com convite e eu custei conseguir a merda do convite, cara. Somos dois, cara. Olha aí. Então, aqui já dá pra ter uma ideia. Então, no Orkut já tinha aqueles grupos, né, específicos. E ali a zoeira já era pesada. Porque os grupos no Orkut, diferente do Facebook, era um fórum. Então a zoeira rolava solta. Mas com o Facebook a coisa ficou muito mais agressiva. Teve um cara no Orkut que criou a comunidade do Palmeiras. Isso desde o começo. E foi juntando negro, juntando negro, juntando negro. Chegou numa época, o cara não me muda a comunidade pra time do Corinthians, nossa, velho. Eu lembro isso aí, cara, eu lembro isso aí. Velho, Master of Trolley, velho. Puta que pariu. Você sabe o que eu fiz no Orkut uma vez? Eu criei uma comunidade que chamava Grupo do Eu Só. E tipo assim, eu escrevi uma descrição mó poética, falando, ah, essa comunidade é pra aqueles que se sentem sozinhos, não sei o que e tal, tal. Todo mundo que entrava no grupo eu excluía. Você tá muito engraçadinho, Robin. Nossa! Eu bania do grupo. Todo mundo. E aí os caras me mandavam mensagem, porra, por que você me bania do grupo? Eu, porque o grupo do eu só, você não sabe ler, o grupo meu. E foi uma zoeira que durou, velho. Eu acho que durou muito tempo no Orkut, cara. Durou muito, muito tempo. Cara, eu zoava demais no Orkut. Normal, todo mundo zoava. Agora, eu jogava RPG no Orkut. Olha aí. Ah, eu também joguei, cara. E era tudo descrição, era tudo descritivo. Entendeu? Eu já jogava RPG, tudo era tudo descritivo. Ah. Eu fui mais vergonha alheia, cara. Eu tinha... Não, velho, eu vou explicar, cara. Que não me julguem, por favor, gente. Cara, saca... Talvez histórias tristes, Lucas. Isso não é triste, velho. É deprimente, cara. Quando eu lembro disso, me dá uma vergonha alheia do inferno. Tipo, a gente tinha uma comunidade do Yu Yu Hakusho. Sim. E aí, o que que rola? Cada um tinha um fake, cara. Não, pensa nisso. Tinha um fake. Eu tinha um fake, cara. Que bosta. Do Kurama, tá ligado? E aí, velho, a partir do momento que eu sentava na frente do computador pra mexer nesse fake, era RPG puro. Cara, pensa em todo tipo de... Véi, é tipo, aí tinha os torneios, e o torneio era baseado em RPG D&D, tá ligado? Aí, véi, que vergonha, velho. A gente casava e namorava. Não, era, cara, era... Era, véi, era esse o nível da vergonha. Eu casei, cara. Eu fui um ano casado no fake, no Orkut, cara. E tinha filhos, véi. Que merda. Puta que pariu, véi. É, rodava um dado, nascia um bebê. Era isso, cara. E sabe, e, tipo, véi, muito escroto, cara. Que bosta que eu fui lembrar agora. Eu jogava RPG pelo Orkut. Mas acaba que eu fui amadurecendo, normal. E eu fui vendo que isso ali... Porra. Eu achava pai pra cacete. Porque eu jogava RPG pessoal, dado, ficha, pessoal tal, sentava na mesa. Eu comecei a ver ali que isso ali... Aí eu comecei a zoar, velho. E então assim, eu pegava aqueles molequinhos de 12 anos que levavam o negócio a sério, cara. Eu. E pegava e zoava os meninos no através do MSN na época. Nossa, cara, eu pegava foto pessoal dos caras, postava nas comunidades. A zoeira era infinita, né, velho? Olha o destruidor de sonho. Tá vendo? É injusto, velho, né? Entre homens e mulheres tem essas injustiças, assim, né? Mas tem que respeitar as mulheres, né? Tem que respeitar, pô, né? Eu não gosto quando os caras falam assim, ah, que eu peguei não sei quem, vou pegar já. Não, mulher não se pega, né, mano? Mulher se conquista. Ah. Ou se paga, né? Então... Problema é que conquistando sai bem mais caro do que pagando. Então, por isso, às vezes, as pessoas pagam bastante, né? E aí, hoje em dia, o humor ele tá bem ligado à mídia, do Facebook, principalmente, Twitter, e virou uma coisa mais... Algumas são muito inteligentes, algumas são bem maçantes. Vamos por etapa pra gente chegar. Compartilhamento de imagem. Tem compartilhamento... tem compartilhamento de imagem que é legal. Tem uns compartilhamentos que são extremamente chatos. Vocês são de compartilhar esse tipo de imagem? Cara, compartilhamento de imagem que eu fiz de corrente foi só pra salvar o Goku. Não. A doença que o Goku tinha. A doença do coração. A doença Caraca, velho. Compartilhamento de imagem. Ah, é. Compartilha essa imagem que a criança vai ganhar. Porra. É chato, cara, né? Chato. É, cara, eu acho isso pesado, cara. Na boa, eu não consigo, velho. Eu olho assim e falo, o que que passa na cabeça da pessoa de passar uma imagem dessa pra frente, tá ligado? É, e acaba que é zoeira. É zoeira. A pessoa que faz isso é o zoeiro. É, um que ganhou força ficou, são as charges da Dilma, né? Principalmente as da Copa agora. Nossa, essas eu passei. Essas, algumas eu compartilhei, algumas ficaram muito engraçadas. Né? Ele falando... Ah, o cambada, acabou a Copa, vendi mesmo, se bobear, vendo de novo. Cara, vai ter Copa sim, e se xingar, vai ter duas. Pra mim foi a melhor. Foi a melhor. Teve vários. Esses dias eu tava tendo uma discussão com os amigos a respeito disso. Cara, na internet, o pessoal perdeu o limite e a noção de qualquer tipo de respeito. Eu cheguei a esse ponto na morte do Chorão, cara. Que o que eu vi, velho, de charge, de piadinha, de foto, mensagem, assim, eu fiquei indignado. Eu falei, caraca, gente, cadê o respeito? Na morte do Michael Jackson, eu já tinha visto, só que, tipo assim, né? É o Michael Jackson, né, cara? Até já era uma charge. A gente viu várias charges, vários grupos surgiram, e a questão do humor na internet, como o Lucas falou, ele ganhou proporção, e o pessoal acha que acabou o respeito. Obviamente, você está na frente da tela do computador, você não está vendo quem está do outro lado, e isso gerou uma segurança para quem queria fazer a piada. Mas e vocês? O que vocês acham? Vocês acham que vai chegar a um ponto onde a gente vai ter que ter leis? Hoje em dia, lembrando que já existem algumas sanções que estão sendo tomadas, já tem delegacia de crimes virtuais. Você acha que vai chegar um momento que será necessário a censura na internet? Ah, eu acho que já chegou no ponto, cara. Sabe? Que eu acho que tem que ter o respeito. Só que como punir, entendeu? Tinha que ser igual naqueles países de fora, a China, por exemplo. Se não tem jeito de punir pra um, punir pra todos, entendeu? É complicado, né? Falar porque todo mundo que posta, todo mundo que faz, todo mundo, você entendeu? É muito complicado. Agora, tem que haver punição, tem que haver punição, bicho. O problema é que a vez a pessoa tá muito avançado, né? Exemplo. Se a polícia descobre uma forma de punir aqui, já tem gente um passo à frente. Trabalhando na resolução disso. Exatamente. A gente pensa, eu vejo muito, vamos ver aí, falar um acontecimento de último, vamos dizer assim, último boom aí. O aplicativo Secret. Uhum. Você posta o que você quiser. E as pessoas estão perto de você e vão ver que você postou, mas não vão saber que é você. Inclusive, já tem uma lei em andamento para coibir o uso desse aplicativo no Brasil. Os próprios desenvolvedores, eles estão programando a tirar do Brasil. Tiraram no Canadá e outros países, alguns países. Isso no Brasil ia ser um inferno na Terra, né, cara? Não, já tá sendo um inferno. Mas acaba que o brasileiro, ele não sabe usar. É esse que é o problema. Nos Estados Unidos, principalmente, Então, sabe o que é pior, cara? Eu moro numa cidade que tem aí por volta de 65 mil habitantes. O que tá saindo de podre nessa porcaria, vocês não têm noção. Sim. E é um problema, porque você conhece todo mundo. Tem marido aí que sai com marido de outra. Caraca, você mora onde, cara? Não, em cidades de interior. Eu, por exemplo, sou de uma cidade interior. Recentemente eu viajei pra outra cidade e minha prima me contou, cara. Coisa que aconteceu dentro da cidade que todo mundo na cidade sabe que rolou. E isso tá ficando cada vez mais comum. Lá fora, no estrangeiro, o Brasil é conhecido, os brasileiros são conhecidos como praga de rede social. O Facebook. Não, é sério. Essa coisa que tem hoje desse humor negro, de, por exemplo, recentemente uma criança perdeu um braço no ataque de tigre. O negro ficou postando, cara, charge do tigre, zoando, falando, o tigre tava de boa. O moleque que foi lá e zoou e tal. Isso acontece especificamente no Brasil. O brasileiro não sabe usar a rede social. O brasileiro é muito sem educação. Tanto proibiram GIF aqui no Brasil. O Facebook tem como usar GIF. Só que proibiram GIF porque realmente o brasileiro não sabe utilizar a ferramenta que ele tem. E ainda bem, né, cara, que proibiram o GIF. Porque puta merda. No Facebook, você lembra? O Orkut era insuportável, cara. Aquelas imagens parecendo letreiro de motel, velho. Piscando essa tela, assim, tá? Sim, era pior, cara. Não era pior do que o MSN, de verdade. Nossa, MSN, bicho. Mas o MSN, tipo, até que eu não usava muito. O MSN era mais um contato meio que de telefone, um celular. É o que o WhatsApp é hoje. Exatamente. O WhatsApp até hoje. Cara, recentemente no Brasil teve algumas leis, né? O PIPA, aquela SOPA. E eu sou contra a censura de todas as formas. Porque eu acho que a gente demorou muito pra conquistar o que a gente tem hoje. Mas tá chegando um ponto que tá ficando um pouco complicado. Ficando insuportável. Obviamente, vai um pouco da questão pessoal. Eu já começo a bloquear aqui uns usuários, umas fanpages, umas fanpages eu já não sigo mais, porque eu achei que passou um pouco. Tem uma fanpage, Thiago, só destacando, ela é Vamos Falar de Nazismo. Assim, de certa forma, a ideia em si é bem legal. Eu achei legal a ideia da página, porque ela fala sobre o nazismo de uma forma didática, cara. Porque assim, o nazismo, pra mim, foi a pior coisa que já aconteceu, uma das piores coisas que já aconteceu na humanidade. Mas eles falam de forma didática como? Explicando como é o nazismo, a ideologia do nazismo, você entendeu? O problema é que o pessoal que entra na página, igual eu comecei a seguir porque eu sou curioso, eu gosto muito do Segundo Guerra Mundial, das histórias e tal. Mas eu entrei na página e o pessoal postava coisas sérias. E embaixo iam postando. Eu vi pessoa afrodescendente, pessoa negra, pele escura, postando: ah, se o nazismo tivesse continuado, o mundo não tava assim. Olha aí. Puta! Porra! Olha, isso aí é o cúmulo da ignorância humana. Ignorância, entendeu? Né, cara? Porra. Tem vários problemas, principalmente no Brasil, né? A falta de informação, a falta de estudo. A questão da zoeira Never Ends, hoje a gente tem a expressão Rui Rui BR, né? Expressão que o Iago gosta muito até. você é o que mais comenta, né, Iago? E graças a ela, eu tipo, realizei um sonho, velho, tá ligado? Porque todo homem pira em ficar com duas minas, não é não? Todo cara pira nisso. E eu já fiz, velho. Nossa, velho. Já fiquei com duas minas, mano. E foi tudo que eu fiquei na minha vida inteira. Duas minas. E aí a internet trouxe coisa boa. Tem os grupos. YouTube ganhou muita força, né? Principalmente no Brasil nos últimos dias. Últimos tempos, e surgiram os canais de humor no YouTube. O único, inclusive, canal brasileiro a participar da comemoração de fim de ano do Google Mundial foi o Porta dos Fundos. Come on, come on! E tem coisa ruim, mas também tem coisa boa pra cá. Verdade. E isso é um ganho pra nós, né, cara? Dentro daquele monte de coisa que tem lá fora, porque lá fora o nível é muito alto, ter um canal brasileiro participando é uma coisa legal. Mas enfim, tem alguns canais estrangeiros, tem canais, eu gosto muito de assistir esses curtinhas, né, que esqueci o nome agora, cara, começa com V, os Vines. Os Vines, eu gosto muito de assistir os Vines, alguns são bem engraçados, e é uma coisa de humor, é um humor novo, né? Vocês gostam desses sketches, esses curtas que tem saído? Eu acho legal, velho. Eu acho legal pra caralho. Maneiro. Eu acho legal. Cara, eu sou viciado. Eu espero fazer compilação no YouTube. Eu também gosto. Eu acho que abre porta, entendeu? Abre muita porta, essas curtas, essas pequenas coisas que vão surgindo, ela abre muita porta pra coisas maiores, sacou? É igual foi com... Vamos colocar aí que... Jackets começou com coisa pequena também. Você entendeu? Igual Portas dos Fundos, começou com coisa pequena. Às vezes a coisa pode se tornar um longa. Você entendeu? Inclusive, Portas dos Fundos vai virar um série, um canal de TV a cabo. Vocês ficaram sabendo disso? Não, eu fiquei sabendo. Não. É, vai virar série num canal de TV a cabo. Eu acompanho, eu vejo assim. É igual eu falei, sabe? O meu humor, ele é muito limitado. Então, alguns, cara, tipo, eu gosto pra caramba. Agora tem uns que eu prefiro, sabe? Dependendo do título, eu nem vejo. Enfim, o nosso tempo está esgotando, então a gente está com tempo mais curto desses dias. Quero pedir desculpa até o ouvinte, mas em breve tudo vai se normalizar, tá bom? Inclusive a minha internet, eu acho. Inclusive a internet do Iago, a gente está na espera que isso aconteça. Considerações finais, meu caro amigo Iago. Qual é o limite do humor, meu caro amigo Iago? Cara... Usou daquela de novo. É porque o Iago, ele nunca se prepara. Eu pego a bomba e chuto pra ele segurar. Entendeu? Eu sei que ele não tá esperando, eu pego e faço. O bom do Iago é que ele não tá esperando, a internet dele não tá esperando. Nada tá esperando. Nada tá esperando. Vai lá, Iago. Mas eu já falei. Não, que isso? Só que picou, mano. Ninguém. Fala de novo. Tá, vocês estão me ouvindo agora bonitinho, tá, né? Agora sim. Agora não. Tá, cara, eu. Nossa, mas. Tá, sei lá, cara. Pra mim o rumo, né? Assim, quando. Depende de uma pessoa, não mira uma pessoa. Eu não paro. Eu passo uma zoeira porque na zoeira não tem limite, entendeu? Mas é que cortou essa merda do humor. O limite do humor do Iago é o lag. O limite é o lag, Iago. Vai lá, mais uma chance, Iago. Tchau. Oi. Tchau. Oi. Você tá totalmente. Você mesmo, beleza? Beleza. Olha, não, mentira, cara. Você não vai fazer. Primeiro isso. Eu vou explicar pro ouvinte, tá? O Iago está com puta lag, não está conseguindo falar, então ele vai enviar para mim a mensagem tudo pelo Skype e eu vou ler. I don't believe it. Ok, pode falar, Iago. Caralho, velho. Esse é o limite do humor, cara. Então, galera, eu tô narrando com a voz do Iago. Eu sou do tipo Rui Never Ends. Minha voz não é assim, sua porra! Então, continuando. Desde que não ofenda a pessoa, tô zoando mesmo, tô nem aí. Esse sou eu, Iago, o menino zoeira do Mexidão Cast. Muito bom, Iago. Graças a você, a gente quer piada de hoje. Né? Rui BR. Isso aí. Com a palavra, meu caro amigo Lucas. Lucas Breno, considerações finais, meu caro amigo. Qual é o limite do humor? Pois é, cara, eu. Como eu disse, né, velho? O humor, ele. Ele. Sim. Ah, cara, eu não sei, sabe? Eu já. Se eu ver que não tá ofendendo ninguém, que não tá matando, entendeu? A pessoa não vai ficar triste, deprimida com aquilo. É, eu aprovo, sabe? E eu não tô nem aí também, como o Thiago disse, desde que não leve muito pro lado pessoal, eu levo muito a sério. Mas como eu tava dizendo mais cedo, cara, eu sou contra pra caralho esse tipo de humor que tá surgindo agora. O pessoal tá pegando muito pesado, principalmente com mortes e acidentes aí das pessoas. Verdade. Então, eu acho que morte, sabe? Acidente é uma coisa que eu não gosto, eu evito mesmo, eu posto. Deixo de seguir a pessoa que posta, porque desrespeito, né? Eu acho que é desrespeito. É, é luto, não é, cara? Não é, você não faz humor com o luto de uma pessoa, sim, entendeu? E a questão do Jackass lá também, qual é, tem muita coisa forte, sabe, é, humor com mutilação, com coisas nojentas, eu não curto, sabe, o meu humor é mais com coisas da sociedade mesmo, é, as políticas, é, alguma coisa de ator e atrizes aí, eu curto esse tipo de comédia, assim, e os demais eu não passo pra frente, não propago, não. É isso aí. Com a palavra, meu caro amigo André Neto. Qual é o limite do humor, meu caro amigo André Neto? Cara, eu vou ser clássico. Acho que o limite do humor é o próprio buraco. Boa. Olha aí. Caraca. Olha aí. Muito bom. Bom, meus caras, acho que é isso. A gente tentou aqui falar um pouco sobre um tema que é difícil. Infelizmente a internet do Iago não ajudou, então a gente não pôde aprofundar tanto também, porque não é, todo quem ouve o Mexidão Cast sabe que a nossa ideia não é, é aprofundar muito em certas discussões, a gente quer mais discutir de uma forma, no bom humor, olha aí, acho que cabe, né, igual o Lego. Então fica a palavra com você, meu caro amigo ouvinte, qual é o limite do humor pra você, deixa aqui nos comentários. E se você quiser entrar em contato conosco através do nosso site, Lucas Breno, como que faz? www.mexidãocast.com.br. Escolhe lá o post que você quer comentar, escolhe o podcast que você quer ouvir, deixa seu comentário, a gente responde, a gente lê. Inclusive, é, eu quero mandar aqui um salve a todo mundo que ouviu o Mexidão Cast sobre a Comic Con, que a gente falou aqui um pouco, lógico, a gente não tava lá, a gente só comentou por alto as coisas que a gente viu na internet, e o feedback foi muito bom, foi muito positivo, a gente teve problema com o player, e foi assim, foi na hora a galera falando comigo que tava com problema no player, então valeu todo mundo, a gente espera isso mesmo, fazer bons programas. Se o nosso querido amigo ouvinte quiser nos enviar um e-mail, como que faz, Iago? Vou dublar o Iago de novo. Se quiser mandar um e-mail pro Mexidão, é só ir na sua caixa de e-mail, escolher lá, escrever um e-mail e mandar um e-mail para mexidãocast@gmail.com. FDP, chupa essa manga. Samanga, escrito Samanga mesmo. Chupa Samanga. Tava pronto já, ele falando. Se o nosso querido amigo ouvinte quiser falar conosco através das redes sociais, meu caro amigo André Neto! Agora quero ver. Cara! Get over here! De novo! Se o nosso caro querido amigo ouvinte quiser falar conosco através das redes sociais, como que ele vai fazer? Bom, ele vai no Facebook, www.facebook.com/. Que é isso, velho? Me matou, velho. Eu comecei agora, a... No outro eu comecei a anotar no bloco de nota, mas não deu tempo, velho. Sente-se como eu, cara. Bom, acessa o facebook.com/mexidãorock. Olha aí. Ele mudou pra MexidãoCast, cara. Não, mano, eu acessei que agora tá Mexidão. Não, mas... É, eu também faço por isso. Isso é o DNS do Facebook, às vezes faz isso mesmo. Não cabeça, não. Mas muito bom. E se quiser mandar, falar com você através do Twitter? @MexidãoRock. Cast. Cast. Acesse o @MexidãoCast. O Twitter é Rock. O Twitter é Rock. É, pra mudar no Twitter, tem que mandar uma petição lá. É meio complicado. Então vamos de novo. Pra falar no Facebook, é facebook.com/MexidãoCast. E no Twitter, @MexidãoRock. Olha aí, muito bom, muito batuta, muito legal, meus caros amigos. Se quiser falar com meu amigo Iago, como que faz? Ah, dá pra te ouvindo, cara. É, tenta falar, cara. Tá, então tá, aqui a gente tá cansado. Então, meu Facebook é /IagoCoutinho, tá? Com Y, se vocês quiserem saber, que é o contrário da alguém. Sim, meu pai fez isso comigo. E no Twitter é @IagoGCS, também com Y, que é o contrário também da alguém. E é isso aí, cara. Se quiser falar com meu amigo Lucas Breno. No Facebook estamos lá, @LucasBreno, Lucas com CK. E no Twitter é a mesma coisa. Se quiser. @LucasBreno. Se quiser falar com meu amigo André, como que faz, André? Facebook.com/AndréLuizNeto. Twitter, @DNeto7. e até no Instagram, Beneto7. Olha aí, muito bom, muito bom. Tudo que você quiser falar comigo. Depois pergunta por que que eu chamo ele de 7. Então, isso que eu ia perguntar, por que 7? Ah, velho, 7 é... Eu gosto do número 7, é um número auspicioso, sabe? É o número ímpar, eu gosto de número ímpar. 7 está acima do 6, eu acredito muito nisso. 777, é igual eu expliquei, 777 são o número de falantes de anjos que vão lutar contra o Inferno Apocalipse. É, 777 é o número que está acima do 666, e espiritualmente, isso é ligado à perfeição. Né? Então é o que a gente sempre alcança. É isso. Caramba. É isso aí. Se quiser falar comigo, facebook.com/ThiagoTMendes ou @ThiagoTMendes no Twitter. E-mails não faltam, meus caros. Comente-nos, inscreva-nos e patrocine-nos. Olha aí. Ou jabá. Façam jabá com a gente. Netflix, inclusive, tem filmes de humor muito bom no Netflix, tá? Cara, eu tô vendo um Maluco no Pedaço demais. Né? Olha aí. A gente sempre dá um jeitinho de comentar no Netflix aqui, cara. A gente tá esperando eles mandarem um dinheiro pra gente, já tem tempo. Não pode esperar essa cara. Um dia. Mas o Iago, é, o Iago é a internet do Iago é cabulosa. Tá ouvindo, Iago? Você tá me ouvindo? Galera, tá agora... Galera, oi, Lucas é gay, Thiago agora é gay, te... Denis agora... não sei. Ah, tá ouvindo? Cara, aí, Iago, ouvindo. Iago, eu posso ser gay, mas minha internet... Nossa, oi. Nossa, oi. Oi, BR. É, Bitch Wi-Fi, mano. É só você começar a falar o que você precisa falar que começa a cortar. Véi, isso são os Illuminati, velho. Olha aí. São os Illuminati nessa porra. Sou a Barbie Girl. Vai, vai agora. Aí não. Caiu. Caramba. Não, corta a piada, cara. Eu não vou falar de novo essa bosta. Continua aí. O problema é a piada. Nossa senhora do céu. Puta que me pariu. Fala, velho. A gente tá escutando. Ah, seu palavrão não pica, né? Agora se você vai contar, pica tudo. Cara, sabe o que tá me deixando puto da vida, mano? É que pra vocês não, tá chegando tudo certinho. Mas eu falo uma coisa aqui. Depois de 5 segundos que eu vou ouvir a resposta ou a reação de vocês. Aí vocês não acreditam em mim, isso me deixa mais puto ainda. É que pra gente tá chegando no tempo certo, pelo que eu tô percebendo. Talvez você que não tá escutando no tempo certo, porque se você tiver com streaming de vídeo legado, isso é comum. Iago caiu. Vamos continuar assim mesmo, na hora que ele entrar a gente... Não caiu não, quem aqui. Caiu então? O Lucas. Thiago não, o Lucas. Tó, Lucas, seu escroto. É. Fala na minha internet. Chupa, Lucas. Acabou.